pois a morte na minha frente. O sol nasce pra todos, mas se esconde para mim. Já estou na fila pra assistir meu próprio fim. Minha cabeça carregada, enrolada ao estopim. Tristeza virou o que corroeu todo o meu rim. O ser humano é uma praga espalhando a sua doença. O mundo me oprime, me esmagando como prensa. Cansei de acreditar que eu fosse a diferença, mas todo o meu ódio engoliu a minha crença. Toda minha alegria foi jogada em um aterro. Sinto a minha alma apodrecida pelo medo. Eu sei que minha existência já não passa de um erro. Eu sou como um Kobe e vou estragar o meu enterro.